seu sentimento. Por que será que você não sai do meu pensamento? Quando te vejo, fico leve, feito folha ao vento. Dá um arrepio na pele, um fogo por dentro. É um desejo que faz meu coração disparar. Acende mil estrelas dentro do meu olhar. Sempre assim não muda. É uma força estranha que eu nunca senti. O amor e a paixão jogando flechas em mim. Descobri que a minha outra metade é você. Preciso te dizer, te amo. Te amo. Está na cara que eu te quero e já não dá pra esconder. Preciso te dizer, te amo. Eu quero ver a galera cantando bem forte assim comigo, bem forte, vai! Sai do meu pensamento. Quando te vejo, fico leve, feito folha ao vento. Dá um arrepio na pele, um fogo por dentro. É uma força estranha que eu nunca senti. O amor e a paixão jogando flechas em mim. É sempre assim, não muda. Tá na cara estranha que eu nunca senti. O amor e a paixão jogando flechas em mim. Nem mais uma dúvida. Descobri que a minha outra metade é você. Preciso te dizer, te amo. Te quero e já não dá pra esconder. Preciso de você. Te amo. Te amo. Como eu poderia um dia imaginar? De repente eu fosse me apaixonar. Era o começo de um amor sem fim. Assim.